represent. 9-0-0. Eu vi o seu sorriso quando eu disse que ia embora. Tá de deboche comigo, xinga briga e joga fora. Tava caçando motivo, perrecando toda hora. Sabe que eu corro o perigo, que o pai é bandido. DJ Daniel Vídeos.